Vou colocar os contatinhos na atividade, tá? Vou ligar pra Mariana, Juliana, Yara, Dilma, Vilma, Sônia, a Ana, a Vânia e também a Isaura. Portal do Vem todo mundo! Chega chegando, vem na moral, essa é a minha galera. E vai rolar a calorada, especialmente pra elas. Hoje é gelo, vamos beber. Hoje é frevo, pode descer. Vem, pode descer. Pode descer, pode descer, pode descer. Senta, bebê, senta, bebê. Senta aqui, senta, bebê. Pode descer, pode descer. Pode descer. Senta, bebê, senta, bebê. Senta aqui, senta, bebê. Calor, calor, calorada. Calor, calor, calorada. Só no clique, só no selfie. Metendo, metendo dança. Calor, calor, calor, calorada. Só no clique, só no selfie. Metendo, metendo dança. Não sou de nenhuma delas. Mas todas elas são minhas! Eu sou o bonecão e vocês são as estrelas, tá bom, meninas? Vem. Hoje é gelo, vamos beber. Hoje é frevo, pode descer. Vem. Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer, pode descer. Senta, bebê, senta aqui, senta aqui, senta, bebê. Pode descer, pode descer, pode descer. Senta, bebê, senta, bebê, senta aqui, senta aqui, senta, bebê. Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer. Senta, bebê, senta, bebê, senta aqui, senta aqui, senta, bebê. Pode descer, pode descer, pode descer. Senta, bebê, senta, bebê, senta aqui, senta aqui, senta, desce, desce, desce, vai, desce. Só